Isso, Boa Aventura, seu conselheiro amoroso. Não consigo tirar você da minha cabeça. Vem me dar um beijo antes que eu enlouqueça. Prometo te dar aquilo que ele não deu. Te levo até a lua com um sorriso meu. Por mais que eu te pergunte, eu posso responder. Tudo que eu procurava, encontrei você. Cada detalhe me completa e te faz feliz. Cada segundo ao teu lado é o que eu sempre quis. Larga tudo e vem ficar comigo. Com você quero casar, ter filhos. Você é tudo que eu preciso. E viver sem você é um castigo. Larga tudo e vem ficar comigo. Com você quero casar, ter filhos. Você é tudo que eu preciso. Viver sem você é um castigo. E pra cantar comigo, Thiago Sena, chega pra cá, maninho. Meu parceiro Jefinho Boa Aventura. Bora maltratar os corações apaixonados. Vem. Não consigo tirar você da minha cabeça. Vem me dar um beijo antes que eu enlouqueça. Prometo te dar aquilo que ele não deu. Te levo até a lua com um sorriso meu. Por mais que eu te pergunte, eu posso responder. Tudo que eu procurava, eu encontrei você. Cada detalhe me completa e me faz feliz. Cada segundo ao seu lado é que eu sempre quis. Larga tudo e vem ficar comigo. Com você quero casar, ter filhos. Você é tudo que eu preciso. Viver sem você é um castigo. Larga tudo e vem ficar comigo. Com você quero casar, ter filhos. Você é tudo que eu preciso. Viver sem você é um castigo. Larga tudo e vem ficar comigo. Com você quero casar, ter filhos. Você é tudo que eu preciso. Viver sem você. Larga tudo e vem ficar comigo.